Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 139ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa rádio Antena Web. Hoje as quadras espaciais irão localizar-se na Alemanha e as quadras temporais irão centrar-se num evento recente, os MTV Europe Music Awards 2012. A cerimónia de entrega dos prémios da Music Television Europa relativos ao presente ano, que decorreu no domingo passado, dia 11 de novembro, na cidade alemã de Frankfurt. A modelo, também germânica, Heidi Klum, foi a apresentadora do certame, durante o qual se entregou o galardão de melhor música do ano a Call Me Maybe, um sucesso de Carly Rae Jepsen, a canção da jovem canadiana tornada muito popular após referências de Justin Bieber e Selena Gomez sobre a mesma. Deixou para trás outros 4 temas nomeados, todos eles interpretados por duetos. We Are Young, de Fun com Janelle Monáe, Somebody That I Used To Know, Gotti com Kimbra, International Love, de Pitbull com Chris Brown e We Found Love, de Rihanna com Calvin Harris. Ou seja, a única melodia que não foi trazida por duas vozes conquistou o prémio, facto que conduz à seguinte conclusão. Não vale a pena organizar duetos musicais, amigos ouvintes. Para melhor grupo rock, estavam nomeados Coldplay, Green Day, The Killers, Muse e os vencedores Linkin Park, a banda de hard rock dos Estados Unidos da América, que já angariou 8 prémios da MTV Europa. Ouçamos Burn It Down. We're building it up to break.

I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snail. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me all before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know, baby. Summertime sadness. Oh, oh, oh, oh. Kiss me all before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know, baby. I got that summertime, summertime sadness. That summertime. Candidatos a melhor artista de música eletrónica: Avicii, Calvin Harris, Skrillex, Swedish House Mafia e o vencedor, David Guetta, o DJ francês que, com a colaboração da voz de Sia Furler, produziu She-Wolf, Falling to Pieces. A shot in the dark, a past, lost in space. Hungry for that flesh.